Please subscribe DJ Tinko Bravisics. Aku belum mandi. Aku belum mandi. atrás tudo que sonhei, porque sonho bom é só com você. Preciso encarar, eu sei vai doer, porque aliança quem usa é você.